Puxa a brisa da cidade, me beijam os raios de sol, e nas montanhas da cidade sorri minha mata um roxinol. A brisa da cidade, me beijam os raios de sol, e nas montanhas da cidade sorri minha mata um rouxinol. Matas, corre o rio nas pedras, flores correm nas águas, descem as nuvens na serra, sobe aos céus o calor, sol no seio da terra, faz brotar o amor.